falou em 5-6, confirmaram, ouvia? Boa noite, foi. Boa noite, 5-6, contingenciamento correto, chame pronto. Papatão Gulli, Matheus da Lima, confirma teu OB. Papá Romeu Lima Delta Lima, já. Versão Romeu Lima Delta Lima. Rádio Plano de Voo, POB 2. 102. Estabilizou 3190 da Terra. 3190, torre 118, decimal 6. 118,6, decimal 6. O Juliette Quebec, aqui, ele está pronto para o lançamento, vai lançar 1,6,5 e o último a 0,5. Gente, o Juliette Quebec Kilo receptou coordenação com os tráfegos locais? Ah, sim, aqui. Gente, reposta para descida o Juliette Quebec Kilo. Gol 601, acelera a identificação, BOMF 4000, ajuste na 092. 4000, pode ser, Gol 601. Autorizado. 5219, chama Recife 1288, Terra 260. Recife 1288, 260, 5219, bom dia, obrigado. A gente mantém a escuta do controle ainda, é com o Romeu Novembro. Tá vendo? Sandra 628, no solo 13, livre direito, chame solo 121, decimal 9. Direita 219, 3628, táxi via Alfa, Juliette, portão 10. Livre táxi Alfa, Juliette, portão 10. 3628. Está livre LS, reporte estabilizado com a 234 azul. 2000 pés, plano 012, no altímetro, autorizado LS, informe estabilizado, azul 4234. Papapá, é com o meu November controle. Tem um tráfego na sua posição de 12 horas a 33 milhas, cruzando 085 em descida. Salvador, 3045. Então, 3145, boa tarde, Lima, tem cabeceira 1 ou 0? Ah, Lima tem, 4-5. Equipamento. Vai chamar Ilhéus na frequência 120 decimal 1, não é com o Romeu Novembro. Tan 3190, no solo 105, livre à direita, chame solo 121 no decimal 9. Direita, 1219, 3190. Delta Lima, chama a torre 1-860 da próxima rotatória. Para a descida, Juliette Quebec Kilo. Se via Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette, 05, Tan 3190. Pista 10, vento 150 graus, 06 nós. Livre 45. Torre, o Papa Romeu, Lima Delta Lima. Prossiga Lima Delta Lima. Delta Lima procede de Serra Novembro, Juliette Delta, destino Grupo Zulu, Lauro de Freitas, a próxima rotatória já visual com área de pouso. Confirme, vai pousar no Serra Novembro, Serra Novembro ou na pista 17? Lima Delta Lima está com destino, Grupo Zulu em busca vida, ele ponta em busca vida, Lauro de Freitas. Lima Delta Lima, reporte 30 segundos para o pouso. Vento no aeródromo 150 graus 06. Ok, reportará faltando 30 segundos na curta final, Lima Delta Lima. Azul 41, 41. TAM 3145 decolado aos 17. Chame controle 120.8, boa tarde. 208, obrigado, boa tarde. Sequência livre. Salvador, muito boa tarde, TAM 3145. Então 3145, contato radar, sobre o 340 na saída da EL. Seria possibilidade de voar Leda do presente, Oito? Autorizado, Leda. 340, Leda. Trolho Guardião 07. Prossiga. Tá mantendo o prolo da rotatória e já tá visual com o campo, com atenção é o passeio grupamento. Gente, torre 118, decimal 6, guardião 07. Obrigado. Salvador, boa tarde, é o guardião 07. Prossiga, guardião 07. Agora afastado 3 minutos. Pessoal, pouso no pátio agrupamento. Foi autorizado crua direto pro Gré. Guardião 07, prossiga aproximação para o Graé, atento a tráfego da Azul, Embraer 90, está aproximadamente 3 milhas para marcador externo, reporte solo controlado, vento, 140 graus, 0,019, ajuste no 0,12. Avisou, reportará solo controlado, Guardião 07. Torre Salvador Azul, 4234, 2 milhas externo, visual com campo. Boa tarde. Azul 4234, cheque trem, autorizado pouso, pistão na 0, vento 130, grau 059. Informo aeronave da Polícia Militar a 800 pés para aproximação direto no pátio da Bata, não vai interferir com seu tráfego. Gente, baixou e travou com a 234. Batiza, posição pelo gol 601, está autorizado em EVS? Está autorizado no 601, mas essencialmente é 2500, ajuste na 092. 2512, 601. Livre. Gente, aguarde cópia, está 3567. Controle Buenos, 06722, ciente da informação X-Ray descendo 160. Sabe, 6722, a sua identificação desce para 4000 na Prod Pelo. Muito obrigado, senhorita. Vai diminuir o nosso atraso, 4000 pelo, grato. Solo Salvador, gol 925, ponte 3 para pushback acionamento. Gol 925, livre acionamento, chame para o táxi. Está autorizado, gol 925. Guardião 075, no salão 22, na minha escuta teu corte. Eu tá ali na curta final para pouso. Azul. A mulher outra coisa. Lima Delta Lima, reporte no salão controlado. Vento no aeródromo no 30 graus 07 nós. Lima Delta Lima copiou torre. Delta Lima copiou torre. Azul, cadu 234, meu salão de 23, chame com o solo 1 ou 21 no decimal 9. 219, boa noite. Vamos descer a 2500, devido o tráfego na sua posição de 12 horas, 2 milhas e meio, Charlie 1 no 82, mantendo 1 a 1500 no rumo nordeste. 3301. Mantém posição antes da Juliette. Alfa, mantém posição antes da Juliette, azul, 4234. 3567, copia? Copia, 3567. Tá, 3567, Brasília aprovado nível 380, via pêndulo 17. Decola da pista 10, perfil de saída arbórea, elefa com curva direita, transponder 5527, controle 1208. Autorizado Brasília, 380, pêndulo 17, decola da 11, com curva direita, na saída arbórea, depois elefa. Transponder 5527, o controle 128-3567. Na 3567, corrija a frequência do controle 1208 e a pista que decola é 1-0. 1-0, 208. Na 3567, cotejamento correto, chame pronto. Zona 45, chama Recife, no 3325, alterno 251. 3325, 251, obrigado, volta para a direita. Graças, bom voo. Está passando o parede mais um minuto, voo de rotatória. Quem reporta na rotatória, o Fox Track Tango. Porta lá. A bordo, alterna Campinas, 3 horas e 40 de autonomia, solicita autorização de táxi. Gente, gol no 925, táxi via Índia, no ponto de espera, chame a torre no 86, ajuste, chama 012, bom voo. Tá, gente, táxi via Índia, ponto de espera, 186 e o ajuste no 012, voo no 925. Identificação, Bonf 050. Identificou o Bonf 050, 6143. Ah, 601. Pro 601, no torre 198, decimal 6. 286, boa. 2, Salvador, Gol 601. Uno 601, boa tarde. Check 3 atualizado, pouso, pista 10, vento 130 graus, 079. Mas foi, travou, livre pouso, 601. 01, azul 434. Boa noite, 56, acordando com a equipe do solo para iniciar o acionamento após o parqueamento do azul no 01. Acionamento após o parqueamento do azul no 01. Web 6722 é autorizado 2000-102, o ajuste. 2000 com 1012, obrigado. O 6722 está visual com o campo. Solicita cancelar. Prosseguir visual. Tango Oscar, passou rotatória, tem um campo à vista. Foxtrot Tango Oscar, torre 118, decimal 6. 186 com a torre Oscar. Ele é Foxtrot Tango Oscar. Mantendo-se 2000 pés, LS X610. Ok, gente, atenção, é a base pela esquerda, cancela o plano de instrumento, prosseguir visual. Gente, a pista é a 10 ou a 7? A pista 10. Gente, Oscar. Boa tarde, hoje estive todos os dias. Salvador, voo 925, ponto de espera pronto. 722, plano de voo modificado 2028, desce em condições visuais para 1.500 pés, reporta visual com a longa final da 10. Gente, o 6722, já tem o campo à vista. Gente, agora faz a transferência para o 6722. Obrigado. Salvador, o TAN 3567 para puxa fundamento, gate 11. 67 está livre no 11, chame táxi. 11, livre táxi, 3567. Chamar para táxi, 3567. Gol 1601, no solo 29, livre direita, chame sol 121 decimal 9. Fox Tango Oscar, cheque 3 autorizado, pouso, pista 17, vento 130 graus, 069. Em pouso autorizado, Tango Oscar, informa ainda, senhorita, que deseja um backtrack até o hangar da Bata, assim que pousar. Sim, já pode um pouso autorizado, backtrack até o hangar da Bata. Oscar. Gol 1925, autorizado a decolagem, pista 10, vento 130 graus, 069. Autorizado a decolagem, pista 10, 1925. Prado e para o Backtrack. Faustão, Oscar, no Solos 3, um autorizado Backtrack até um garra da Bata. A minha escuta até o corte. Controle Salvador, boa noite, gol no 612, passando para a POC 190 para 150, informação S6. O número 92, boa noite, aciona a identificação autorizada Mari, descida ao 050. Identificou, Mari, descida ao 050, número 92. Ciente, então, Walsh, boa noite. Zero. Afirmo. Chama a torre no 862. 86, obrigado. Controle Salvador, gol 925. Saída, Arbor, passando 2 mil pés. 925, contato radar, viral 360, saída Arbor. 360, 925. Assina 143, 721, PES 1012, LS, reporta estabilizado. 2.1012, reporta estabilizado, 6143. São 62, está 3567. Vai reportando através do portão 62, 3567. Salos 1856, pronto para táxi, 35 a bordo, perto do Salvador, 3 horas e 10. 22 enquadrando, final da 10, baixo travado. Web 6722, atualizado pouso, pistão no zero, vento 120 graus, 07 nós. Obrigado, livre pouso 10, 6722. 01, ingresso a Juliette, portão 04, observando a liberação do Corrêa Gravarim. Portão 4. Bom, 1856, mantém o mundo espera. Eu sigo 67, prossegue táxi via Fátio, Índia e Alfa, com o número 2 no ponto de espera, quando pronto, torre 1186, ajuste no 012, deu um movo e boa noite, 3567. Via Fátio, Alfa, no ponto de espera, torre 1186, é o número 2, 3567, boa noite, bom trabalho. Contra Salvador, Papa Romeu, Tango Romeu Juliette, boa noite. Tango Romeu Juliette, boa noite, aciona a identificação autorizada mais, descida ao 060. Descida mais, descendo 060, Tango Romeu Juliette. Web 6722, no solo, aos 35, livre direita, chame solo, 121, decimal 9. 219, boa noite. Boa. Alfa, foi Juliette, portão 07. Juliette 07. Bom, no 856, autorizado a decolagem, pista 10, vento no 30 graus, 07 nós. Autorizado a decolagem, pista 10, bom, 8. TAM 3567 ali, mantém cabeceira 10. Espera da 10 para decolar. TAM 3567 ali, mantém cabeceira 10. Ali mantém 10, 3567. Salvador, uma boa tarde, Alfa Papa Romeo 1750 com a Índia. Papa Romeo 1 com a Índia, boa noite, sua identificação. Voa direto à posição Estado, destino 070. Voando Estado, vamos descer até o centro. Golo 925, chame Registro 28, destino 8. 28, 925. Ou no 612, vista para 2000, pés 1012, ITLS, reporta estabilizado. 2000, 1012, reporta estabilizado. Número 2. Controle Gol 856, saída Fuca. 856, contato radar, fila 390, perfil Fuca. 390, na Fuca. Estabilizou, 6143. 143, torre no 8612, bom pouso. 8-62, obrigado. Controle, autorizou no 6-2, voar direto do NAM. Tá ali. Obrigado. TAM 3567, autorizado decolagem, pista 10, vento 140 graus, 07 nós. Livre decolagem, pista 3567. 3.012, Tango Rio de Leste. Torre Oxanã 6143. Oxanã 6143, continue a aproximação, aguarde pista livre. Guardando 43. Oxanã 6143, check 3, autorizado pouso, pista 10, vento 130 graus, 08 nós. Livre o pouso, Oxanã 6143, baixar de checar. TAM 3567, decolado aos 41, chame controle 120, décima 8. 19, 8, TAM 3567, obrigado.